Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Olá. O presente episódio de Classicamente, mais um da secção Contrariamente, é dedicado a um dos vários papas que, além de papas, foram também papás. O Papa Papá Alexandre VI. Quando foi eleito Papa em 1492, Alexandre VI já era pai de vários filhos, mas a descendência aumentou durante o seu reinado papal. É provavelmente um dos papas mais polémicos da história. Foi papa, papado de uma numerosa prole e nepote. Nepote, o que vem a ser isso? O nepote é um sobrinho do sumo pontífice. Por extensão, é também um indivíduo protegido, predileto. Da palavra nepote deriva nepotismo. O nepotismo, esclarece o reputado dicionário Weiss, o nepotismo é a autoridade exercida pelos sobrinhos ou demais parentes do Papa na administração eclesiástica. Alexandre VI, nome que adotou inspirado em Alexandre Magno, Rodrigo Borgia de nascimento, Alexandre VI é um nepote. Muito provavelmente nunca teria subido à cátedra papal se não fosse seu tio materno, Afonso Borgia, eleito papa antes dele, com o nome de Calixto III. Calixto III foi o primeiro Papa espanhol a sentar-se na cadeira de São Pedro em Roma. E sentou-se tão bem durante 3 anos que tratou de sentar o resto da família, designadamente o tal sobrinho e futuro Papa Alexandre VI, e os filhos deste sobrinho futuro Papa. O tio Afonso, então já Papa Calixto III, fê-lo cardeal quando o sobrinho tinha apenas 25 anos de idade. Um ano depois, o futuro Alexandre VI era nomeado vice-chanceler da Igreja, o homem mais importante de Roma a seguir ao Papa, um cargo equivalente ao de secretário de Estado do Vaticano na atualidade. Durante o pontificado do tio e de outros 4 pontificados que se seguiram, Rodrigo foi acumulando a experiência, influência, poder e uma das maiores fortunas da época. Música. cardeal Rodrigo recebeu, mas também fez favores. Como de ter conseguido que o Papa levantasse a excomunhão lançada contra os reis espanhóis Isabel e Fernando. Isabel e Fernando tinham-se casado sem aprovação papal, da qual precisavam por serem parentes. Este casal real espanhol foi pouco exemplar, sobretudo o marido, por razões que não vêm agora ao caso. Apesar disso, foi-lhes concedido o título, pelo qual são conhecidos, o título de reis católicos. Proponho uma adivinha. Quem foi que concedeu este título? Ele mesmo, o próprio Alexandre VI. Rodrigo sentia forte atração pelo sexo feminino. Entregou-se a uma vida licenciosa, nada, mas mesmo nada exemplar. Em consequência, gerou vários filhos depois de ser nomeado cardeal. A coisa foi tão clamorosa que até o Papa de então, Pio II, foi obrigado a repreendê-lo. Acrescente-se que Rodrigo, como cardeal e depois como Papa, não tomou emenda. No ano da sua eleição como sucessor de São Pedro, partilhava o leito com uma das suas amantes no palácio de suas santidades. Já com a idade avançada, uma bela jovem esposa de um membro da família Orsino tornou-se sua concubina. Em 1501 foram publicadas duas bulas contraditórias sobre a origem de uma criança de nome João e apelido Borgia. Segundo uma das bulas, o mocito João Borgia era filho do Papa. Segundo a outra, era seu neto, filho de seu filho César. Resumindo, os quatro filhos mais conhecidos são os da sua amante preferida, Vanosa de Catanei, mas existiram outros de mães desconhecidas. É certo que na época tal não era uma novidade. Um outro cardeal dizia que se ao final de um ano as crianças se vestissem como seus pais, muitos apareceriam vestidos de sacerdotes e cardeais. A diferença é que Rodrigo reconhecia os seus rebentos naturalmente, e nepoticamente. De facto, se Alexandre VI é um nepote, ele próprio exerceu desde o início um nepotismo desavergonhado. Os seus familiares foram presenteados com territórios que ia conquistando. Um dos beneficiários foi o neto de 2 anos, filho de Lucrécia. 4 familiares próximos foram nomeados cardeais. Casou um dos filhos com uma prima do rei espanhol, que o transformou em duque de Gandia. Casou outro com uma neta do rei de Nápoles. Mas o lado mais negro da família espanhola dos Borgia tem como protagonistas o filho César e a já referida filha Lucrécia. César, o jovem ambicioso que Maquiavel tomou como modelo para o seu príncipe maquiavélico, César foi nomeado bispo de Pamplona com 15 anos de idade e arcebispo de Valência aos 17 anos. Com a elevação do pai a sumo pontífice, César é elevado a cardeal aos 18 anos. Mais tarde abandonou a carreira eclesiástica, coisa raríssima na história da Igreja, para se casar com uma irmã do rei de Navarra. Deste modo, conseguiu ele o posto que ambicionava, capitão-geral dos exércitos pontifícios, e o pai obteve o apoio da monarquia francesa. Para o conseguir, César teria estado envolvido no assassinato do seu irmão João, anterior ocupante do cargo. Assassinou também o marido da irmã Lucrécia, abrindo-lhe o caminho para casar de novo. Da filha Lucrécia contam-se autênticas barbaridades, que era hábil em envenenar, que mantinha relações incestuosas com o seu papá Papa e o seu irmão César. Na realidade, parece ter sido usada pelo Papa, seu pai, que a casou várias vezes com personagens poderosos para cimentar o poder da família. A figura de Lucrécia tem sido tratada em várias obras de arte, do cinema e televisão, da literatura e da pintura, da música. Grande parte da sua má fama é devida a uma obra do escritor francês Victor Hugo, que esteve na origem de uma ópera de Donizetti, precisamente com o título Lucrezia Borgia. À exceção do trecho inicial, que é o Hino do Vaticano, o presente episódio classicamente é ilustrado musicalmente com extratos desta ópera. O primeiro casamento de Lucrécia foi com Giovanni Sforza. Tinha ela 13 anos e ele o dobro. A festa foi faustosa e cheia de malandrices. Por exemplo, os cavalheiros podiam atirar amêndoas para dentro dos decotes das damas e depois apanhá-las, mergulhando neles as mãos. Após algumas comédias licenciosas, os noivos são mandados para a cama e conta-se que o pai Alexandre fez questão de ir assistir à consumação do matrimónio. Este matrimónio seria invalidado pelo Papa Pai para casar com o filho do rei de Nápoles. Na ausência do pai, enquanto este comandou o seu exército contra a família Colonna, Lucrécia serviu como papisa, controlando a igreja. Calixto III e Alexandre VI foram os únicos papas não italianos do Renascimento. Durante os seus reinados no Vaticano, a sua família Borgia foi-se espalhando pelos altos cargos de Roma. À mesma velocidade foram-se multiplicando os seus inimigos. Mas Alexandre VI foi demonstrando quão eficaz era a sua sagacidade, não hesitando a recorrer à venda de indulgências e de cargos cardinalícios, a alianças com inimigos, a enormes mentiras, assassinatos de gente que oficialmente morria por algo que comeu. Tinha mão firme na hora de encarcerar, de torturar, de assassinar. Fossem as vítimas cardeais, como o cardeal Orsini, membro de uma família rival e que foi encarcerado e executado, e a quem foram confiscadas todas as possessões, pois... fosse o influente e famoso queimador de livros Savonarola. Este frade florentino havia-o criticado ainda antes de Rodrigo receber as chaves de São Pedro. Mais tarde insistiu no ataque violento contra os crimes do Vaticano de Alexandre VI. O mal seria cortado pela raiz. Savonarola morreu enforcado aos 4 anos do pontificado do Papa Papá. Ficou conhecido como o Banquete das Castanhas, o episódio mais ilustrativo da vida nada exemplar do Papa que alguns críticos apelidaram de Touro Espanhol. Lê-se em fontes escritas na época que, na véspera do dia Todos os Santos de 1501, o Papa, já com 70 anos, e os seus filhos César e Lucrécia organizaram um gigantesco festim no Palácio Apostólico Vaticano. Foram convidados vários cardeais e bispos, além das autoridades mais importantes de Roma. Comeu-se e bebeu-se à fartazana. A festa foi da romba, mas o melhor estava para vir. Acabadas as sobremesas e perante a surpresa dos convidados, as mesas foram recolhidas e colocados no chão vários candelabros. Entraram então em cena umas 50 cortesãs, eufemismo com que então se designavam as prostitutas de luxo. Oriundas dos melhores bordéis romanos, à medida que iam dançando, as cortesãs despiam-se lentamente ao ritmo da música, com as suas sombras projetando-se nas paredes da sala. Qua in voci, alcun si prende gioco di noi. Mas isto não era senão o começo. As mãos das mulheres foram atadas atrás das costas, foram atiradas castanhas ao chão, e as bailarinas andaram entre os candelabros a apanhar as castanhas sem poder usar as mãos, nas posturas que se adivinham e mostrando as partes do corpo que facilmente se imagina. A temperatura na sala subiu de tal modo que alguns convidados passaram ao ataque. Não se pense que a festa acabou por aí. Esse foi apenas o sinal de partida. Seguiu-se uma orgia de proporções bíblicas, com fornicação dura e impura, cardeais e bispos incluídos. O Papa anunciou que haveria prémios para os amantes mais fogosos, encarregando-se um grupo de criados de levar ao Papa a contabilidade das ejaculações. A festança, que, como disse, ficou conhecida como o Banquete das Castanhas, durou até altas horas da madrugada. Em virtude disso, Sua Santidade Alexandre VI não pôde presidir nesse ano às cerimónias do Dia de Todos os Santos. Segundo a versão oficial da Igreja, Sua Santidade Alexandre VI morreu em meados de agosto de 1503, vítima de fortes febres provocadas por malária. Espanta, espanta. Suspeita-se que não, que terá sido envenenado pelo veneno que ele próprio e a sua família tinham vulgarizado. A cantarela. Essas suspeitas são confirmadas pelo que seguiu à sua morte. O relato é de Johann Burchard, um sacerdote alsaciano que passou a maior parte da vida na corte papal, desempenhando o ofício de mestre de cerimónias de 5 papas. A sua crónica dos últimos dias de Alexandre VI apresenta-nos o cadáver papal a entrar rapidamente em decomposição. O aspecto tornou-se monstruoso e horrível. O cheiro, nauseabundo. Mal o Papa morreu, chegaram os homens do seu filho César. Colocando um punhal no pescoço do cardeal Casanova e ameaçando lançar todos os presentes pela janela, conseguiram as chaves do tesouro de Alexandre VI. Levaram todos os objetos de valor que havia nos quartos, mais 2 caixas contendo 100 mil ducados. Recuperados do susto, os cardeais abriram as portas e saíram para comunicar a morte do Papa. Entretanto, os criados trataram de limpar tudo o que ficara com algum valor, deixando apenas 2 cadeiras, 2 almofadas e as tapeçarias da parede. Mais tarde, Burchard e os restantes cardeais vestiriam o cadáver e trataram dos detalhes do funeral. No dia seguinte, o cadáver foi transferido para a sala Papagaio, onde foi realizado um ofício fúnebre e, após a vigília, foi transferido para a Basílica de São Pedro para o funeral. De acordo com Burchard, às 4 horas da tarde, quando voltou para verificar o corpo, descobriu que ele havia inchado de tal modo que o caixão em que havia sido colocado tinha ficado pequeno demais. O rosto, escreveu, era da cor da amora e estava coberto de manchas azul escuro. O nariz inchado, a boca torta, a língua dobrada, os lábios tão inchados para fora que pareciam cobrir toda a parte inferior do rosto. Os criados tiraram-lhe a tiara, enrolaram-no em um tapete, com medo de lhe tocar, e aos empurrões e pontapés, enquanto riam obscenamente, encaixaram-no no caixão. Conclui o cronista. Não havia nenhuma vela acesa e nenhum sacerdote ou qualquer pessoa de dignidade velava o cadáver. Assim morreu o Papa Alexandre, no auge da sua glória e prosperidade. Os ossos de Calixto III e de Alexandre VI, o tio e o seu sobrinho favorito, não estão instalados onde está a maioria das ossadas dos papas. Os 2 papas Borgia não estão na Basílica de São Pedro, mas na Igreja de Monserrate, a que é conhecida em Roma hoje como Igreja Nacional Espanhola. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeuau.net, sem acentos e sem espaços. Neste sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Classicamente. Um divertimento de António Gomes.